Mais uma vez, ao vivo pela Rádio Comunitária Campest. Não quer que a gente ligue, galera. Roda do Bip Bip. Saudade dos meus putiquim. Carta de vinho no couro dourado. Camarão com sotaque, novo defumado. É ponte da moda, não sai dos jornais. Cheio de feituras e artistas globais. Valente exalando perfume e florais. Beat boys, patricinhas, falando demais. Em boteco de grife eu não piso jamais. Letreiro e ouro, isso não é que dá. Eu sinto saudade dos meus putiquins. Salão e cozinha pra lá de chifre. Feijão na panela. Gato do brilho em cima da janela. Pastel e patinho na janela divina. Banheiro com cheiro de naftalina. Corre a paquera, conversa fiada. Viu, Alfredinho? Bip Bip fica nessa terreira com a Pacabana. O futuro é um pássaro que vem já cansado de ser avião. Ave Maltine. Ai, a orquídea negra no vento me fez lembrar do vampiro. Nascida em 41, do som do seu violino, o predileto de Xangô me ensinou cedo, menino. O mal é morrer de medo, o medo não chega perto de quem viver por inteiro. Ai, cresceu da cinza da guerra, me disse sua agonia, a gente então teria a obsessão de afirmar a alegria da vida. Seu riso anti-maldito traz o ser da tempestade. Ó Deus da chuva e da morte com toda a eletricidade. Um diamante no umbigo, caos com K num panfleto. Mais 5 bombas atômicas vão explodir no teu beijo. Onde o delírio trabalha pra iluminar a cidade. Arma a palavra certeira, bate no tantã, selvagem de cá. Um diamante no umbigo, caos com K num panfleto. Mais 5 bombas atômicas vão explodir no teu beijo. Onde o delírio trabalha pra iluminar a cidade. Arma a palavra certeira, bate no tantã, selvagem de cá. A iluminação começa quando se descobre que a maior coisa é ser gato. E quando a gente começa a aprender a respirar como o gato e andar como os felinos e a sentir o cheiro das coisas mais do que compreender as coisas, é neste dia que você entra no reino da iluminação. Quando a gente é gato, a gente age quando nos nervos dá vontade de agir. Raramente a gente pensa. A gente desliza como tigres. Tudo é sensual e não há sentido nenhum. Meta nenhuma. Objetivo nenhum. Apenas desliza vagarosamente os nervos, registrando tudo. Eu, como gato, às vezes falo com os homens. Alguns deles são simpáticos, mas querem sempre explicar coisas. Um diamante no umbigo, o caos com K num panfleto, mais 5 bombas atômicas vão explodir do teu beijo, onde o delírio trabalha pra iluminar a cidade. Arma, palavra certeira, bate no tantã, selvagem de cá. Um diamante no umbigo, caos com K num panfleto, mais 5 bombas atômicas vão explodir do teu beijo, onde o delírio trabalha pra iluminar a cidade. Arma, palavra certeira, bate no tantã, selvagem de cá. Lembre-se, minha filha, de que toda a sabedoria dos sábios diz só isto. Tenha sempre bom humor. Nunca leve as coisas muito a sério. Seja sempre leve como uma bola de futebol. Seja leve, muito leve. Rindo. João Donato, Ururu. Macaco pesado por galho é o estalo no meio da mata. No meio da mata é o tiro que sobe no cheiro do ralo. A chuva na luz do jardim vai calentando alguma coisa dentro de mim. Mas no meio da sala um elefante e o frio na voz do sapo cururu. Macaco pesado pro galho é o estalo no meio da mata. No meio da mata é o tiro que sobe no cheiro do ralo. A chuva na luz do jardim acalentando alguma coisa dentro de mim. Mas no meio da sala um elefante e o frio na voz do sapo cururu. Thank you. pro galho, eu estalo no meio da mata. No meio da mata eu tiro e sobe no cheiro do ralo. A chuva na luz do jardim, acalentando alguma coisa dentro de mim. Mas no meio da sala um elefante e o fio na voz do sapo cururu. Você está ouvindo Moqueca de Siri na Rádio Comunitária Campeche. Agora o maestro brasileiro Tom Jobim. Água de bebê. Salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Fiz coisa tão certa, entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta, abri todas as portas do coração. Água de bebê. Água de bebê, camarada. Da lua. Alô, meu parceiro Moacir. Música de Martinho da Vila com Moacir Luiz. Partidão. Ei! Partido Democrata é o partido alto. Partido Aristocrata é o partido alto. Só voto se o partido for partido alto. De samba, de chinelo e de sapato alto. Não tem grana esse partido. Muitos versos de improviso. Um partido da pesada, de samba do batuque pela madrugada. Partido repartido é o partido alto. Nada é proibido no partido alto. Linguagem lá do morro cria do asfalto. Me chama que eu corro pro partido alto. Partido alto. Partido alto. Partido alto. Me chama que eu corro pro partido alto. Partido Democrata é o partido alto. Partido Aristocrata é o partido alto. Só pode candidato se o partido for partido alto. Que samba de chinelo e de sapato alto. Não tem grana esse partido, muitos versos de improviso. Um partido da pesada que entra no batuque pela madrugada. Partido e repartido é o partido alto. Nada é proibido no partido alto. Linguagem lá do morro, criado asfalto. Que chama aqui o corpo, partido alto. Partido alto. Partido alto. Partido alto. Partido alto. Me chama aqui o corpo, partido alto. Partido alto. Partido alto. Partido alto. Me chama aqui o corpo, partido alto. Partido aristocrata é o partido alto. Só voto se o partido for partido alto. De samba de chinelo e de sapato alto. Partido alto, me chama que eu corpo partido alto. E partido alto é. Partido alto, partido alto, me chama que eu corpo partido alto. Falei. Renata Ruda, caviar, arroba Muqueca Siri, Muqueca com U e Q-U. Rádio Comunitária Campeche, radiocomunitaria.com.br, em breve de volta no 98.3. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comia só os falar. Mas você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comia só os falar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comia só os falar. Fala aí o que é caviar? Nunca vi nem comia só os falar. Caviar é comida de rico, curioso fico, só sei que se come. Na mesa de poucos, fartura doidado, mas se olhar pro lado, depara com a fome. Só mais ovo frito, farofa e torresmo, pois na minha casa é o que mais se consome. Por isso se alguém vier me perguntar o que é caviar, só conheço de nome. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comia só os falar. Mas diz pra mim o que é caviar? Nunca vi nem comia só os falar. Você sabe o que é caviar? Se vivo na bala pescando no sumo, mesmo assim não reclamo da vida. Apesar de sofrer, eu consigo levar. Um dia eu acerto numa loteria e desce iguaria até posso provar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comia só os falar. Fala aí o que é caviar? Nunca vi nem comia só os falar. Mas diz pra mim o que é caviar? Nunca vi nem comia só os falar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comia só os falar. Thank you. até posso provar. Você sabe o que é? Ser a dor, perdi. Sentei no botequim, bebi. Ouvi um batuque de longe, fui conferir, eu tentei. Tentei falar de amor, não deu. Tentei vencer a dor, perdi. Sentei no botequim, bebi. Ouvi um batuque de longe, fui conferir. Fui na Feira da Glória, teve samba de roda, o Paulão sete cordas, regendo um pagode bonito. Quando eu fico triste no samba, eu acredito, e assim a vida eu vou levar. Quando eu fico triste no samba, eu acredito, e assim a vida eu vou levar. Tentei falar de amor, não deu. Tentei vencer a dor, perdi. Sentei num botequim, bebi. Ouvi um batuque de longe, fui conferir. Foi na Feira da Glória, teve samba de roda, o Paulão sete cordas, beijando um pagode bonito. Quando eu fico triste no samba, eu acredito, e assim a vida eu vou levar. Quando eu fico triste no samba, eu acredito, e assim a vida eu vou levar. Barbista Marca, cantinho do Catete. Alô, Paulão, abre a conta. Três saudades do Rio: Feira da Glória, os tribos do Bonde de Santa Teresa e meu Flamengo Maraca. Segui, vamos tocar uma música que eu sempre toco quando tem guerra, quando tem refugiados, exilados e escambau, essa coisa de merda aí. Eu espero a próxima vez que eu tocar porque eu tô com saudade de ouvir. Antes a música começou, um abraço Luiz Pimentel e Paulinho do Cavaco. Letreiro em neon, visual requintado. E depois João Nogueira. Gerente rustido, garçom afetado. Carta de vinho no couro dourado. Camarão com sotaque, tofu defumado. É ponte da moda, não sai dos jornais. Cheio de frescuras, espelhos vitrais. Toalete exalando perfumes florais. Beat boys, patricinhas, falando demais. Em boteco de grife eu não piso jamais. Letreiro em neon, visual requintado. Gerente rustido, garçom afetado. Carta de vinho no couro dourado. Camarão com sotaque, tofu defumado. É ponte da moda, não sai dos jornais. Cheio de frescuras, espelhos vitrais. Toalete exalando perfumes florais. Beat boys, patricinhas, falando demais.

que eu quero no meio do mundo é pro mundo morar. Quero uma casa, eu quero uma casa no meio do mundo. Com gente chegando de todo lugar. A porta já era, a janela já foi, não tem frente nem fundo. E a casa que eu quero no meio do mundo é pro mundo morar. Toda enfeitada de branco, com paz de se espreguiçar. Sem barraco, sem barranco e sem bala pra tirar. O jardim cobrindo o campo, o vento que vem do mar. Um amor sincero e franco, sem razão de reclamar. Com sabor de pão de queijo, eu quero é me lambuzar. Morena, me dá um beijo, a casa que eu quero é pro mundo morar. Quero uma casa, eu quero uma casa no meu mundo. Com gente chegando de todo lugar. A porta já era, a janela já foi, não tem frente nem fundo. É a casa que eu quero no meio do mundo, é pro mundo morar. Quero uma casa, eu quero uma casa no meu mundo. Com gente chegando de todo lugar. A porta já era, a janela já foi, não tem frente nem fundo. É a casa que eu quero no meio do mundo, é pro mundo morar. No meio do mundo é pro mundo. Do A do Moqueca de Siri de hoje, ouvimos Roda do Bip Bip, gravado na Sá Ferreira Copacabana, Saudade dos Meus Botiquins, música de Paulinho do Cavaco com Luiz Pimentel, Jorge Maltner, Thiago E e Joniel Veras, Ave Maltner, João Donato, do disco que ele lançou há pouco tempo com Jaste Macalé, Cururu, ou Cururu. Melhorou. Tom Jobim, Água de Beber. Meu amigo e meu DJ preferido, Marcelinho da Lua, com Martinho da Vila, parceria dele com o Moa, Moacir Luiz, do Samba Trabalhador, toda segunda-feira no Renascença, a música Partidão, fala sobre Partido Alto, que é o samba versado no refrão e improvisado como desafio, 2, 4, 6, 8 versos. Renata Arruda, Caviar. Douglas Germano, com Paulão Sete Cordas. Um abraço, Douglas. Voltando, faz tempo que não tocava Douglas Germano no programa. Na Feira da Glória. Em puta lugar no Rio de Janeiro. A feirinha de domingo na Glória. Melhor feira do mundo. Tomás Miranda. De novo a música que abriu. Saudade dos Meus Botiquins. Ainda pra marcar a letra muito bonita. Viva os pés sujos. E João Nogueira pro Mundo Morar. Música que eu sempre toco quando tem refugiados, tá rolando guerra, atrito de. As pessoas são tiradas do seu lugar comum. Esse foi o lado A. Quer trocar uma figurinha conosco? Arroba Moqueca Siri nas redes sociais. Moqueca é com U e QU. Você está sintonizado numa frequência comunitária. Nosso transmissor está no concerto, mas em breve voltaremos a emitir ondas hertzianas em 98.3 MHz, uma frequência medida na fórmula frequência igual à velocidade da luz sobre o comprimento da onda, F igual a C sobre lambda. No fundo estamos ouvindo a versão de Goiano, DJ Goiano, Goianu, para a música de Xaxim, Reply, Ilha, Se Essa Rua Fosse Minha. Ainda bem que esse imbecil desse presidente está com os dias contados e logo as ruas serão nossas de novo. Nessa rua, tem bosque que se chama solidão. Dentro dele, mora anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, é porque tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Nosso lado B começa com Otto. Depois, lançamento: Chico César com Laila Garim. A pimenta mais ardida. Peraí, seu moço, preste atenção. Vou entrar com a rima de coração. Vou entrar também na sua música com emoção. Um pouco pra ir, outro pra voltar. Como no balanço das ondas do mar. Cirandeiro canta na beira do mar. Cirandeiro canta na beira do mar. Pescador saiu, saiu pra pescar. Pra pegar um peixe pra se alimentar. Pescador, joga a linha da rima no mar. Pescador, joga a rima na linha do mar. Tanto quero ir, quero estar lá. Das coisas que vi, quero te mostrar. Tempo que está ruim, mas vai melhorar. Encontrar a sorte no meio da morte. Me levantar e me levantar. Eu sobrevivi. Olhei pro amanhecer, você partiu, não viu. Por dentro derreter, você partiu, não viu. Por dentro estremecer, você partiu, não viu. O tanto de querer, você partiu, você partiu. Adeus, adeus. Essa rima aqui vai pra menina, a menina que me ensina como é que se termina. Pra recomeçar, pra recomeçar. Essa rima aqui vai pra menina, a menina que me ensina como é que se termina. Pra recomeçar, pra recomeçar. Hoje quando canto desabafo, eu desvio dois compassos. Vejo quase sete passos. Minha rima não tem juízo. Minha rima não tem juízo. Minha rima não tem juízo. Canto pra viver o mundo. Canto pra falar do tempo e contra bom senso. Contra bom senso. Canto pra mudar o mundo. Canto pra mudar o mundo. Pois em um segundo tudo tá mudado. Canto pra mudar. mudar o mundo, pois em um segundo tudo tá mudado. Não quero se for de cheiro pra cantar de galo, como logo a malagueta, pois eu sou durão. Gosto de lamber a polpa da fruta do diabo e me acaba dentro de paixão. Não quero se for de cheiro pra cantar de galo, como logo a malagueta, pois eu sou durão. Gosto de lamber a polpa da fruta do diabo e me acaba dentro de paixão. Dá-me logo a malagueta que me dá vento na venta, esse ardor que a gente aguenta pelo fardo do teu mel. Ai, abelhinha, abre essa colmeia, que hoje o filho tinha veia, não morre, mas entra no céu. Dá, dá, dá pimenta mais ardida, dá, dá, que eu dou uma lambida, dá, dá, que eu já senti a picada, a pimentada que mudou a minha vida. Dá, dá, dá pimenta mais ardida, dá, dá, que eu dou uma lambida, dá, dá. Que mudou a minha vida. A bichinha parece que gosta de um ardorzinho, né? A malagueta que me dá vento na venta, esse ardor que a gente aguenta pelo favo do teu mel. Ai, abelhinha, abre essa colmeia, que hoje o filho de minha velha não morre, mas entra no céu. Dá, dá, que a pimenta mais ardida, dá, dá, que eu dou uma lambida, dá, dá, que eu já senti a pimentada que mudou a minha vida. Dá, dá, dá pimenta mais ardida, dá, dá, que eu dou uma lambida, dá, dá, que eu já senti a picada, a pimentada que mudou a minha vida. Dá, dá, dá pimenta mais ardida, dá, dá, que eu dou uma lambida, dá, dá, que eu já senti a picada, que mudou a minha vida. Quando troveja é bom, né? Luana Flores, Coco de Oiá e Doralice, vai trovejar. Vai trovejar, relampiar, vai chover na plantação, cana, caiana, jacabanga, macaca. Cheira, rasga o chão, uva, banana, traz farinha, traz feijão. Rala milho e rala coxa que tem coco do sertão. Rala milho e rala coxa que tem coco do sertão. É que tem coco do sertão. Rala milho e rala coxa que tem coco do sertão. É que tem coco do sertão. Rala milho e rala coxa. Vem lá no sítio da Jurema, de um açude. Vovó, pia, amplitude. Na tapera, proteção irá. Casa de tapa e o céu que era. Cheira, rasga o chão, uva, banana, traz farinha, traz feijão. Rala milho e rala coxa que tem coco do sertão. É que tem coco do sertão. Rala milho e rala coxa que tem coco do sertão. É que tem coco do sertão. Rala milho e rala coxa que tem coco do sertão. Na plantação, cana, caiana, jacamanga, frutas, feijão. Rala milho, rala coxa, que tem coco no sertão. Rala milho, rala coxa, que tem coco no sertão. Música para meu neto, Pedrinha. Vamos então com meu amigo, nego Edmundo na dobradinha de hoje. Sistema de som e música de preto. Arroba Mukiagatri, Rebelde desde 2006. Fora Bolsonaro, genocida e imbecil. Sistema de som. Quem mandou matar Marielle? Sistema de som, oh. Vem treme terra, racha o chão, chegou bombô. Que nem estrondo do trovão que pipocou. Trazendo do mar de cai bomba que o acaia. Hoje aqui mandou esse som pra celebrar. E o pensamento vem do norte, o vento é sul. Mentalizando a natureza e o céu azul. Levanta a Marcela da Babilão, oi. Você tem vibration no coração. Deixa esse reggae entrar em sua mente e plantar uma semente no seu subconsciente, que é pra nascer uma flor. Você tem vibration, levante a mão, plantando alegria no coração. Sistema de som vem rachando, batendo e brincando os dentes valente e trabalhador. Sistema de som que é pra ecoar reggae music pra se libertar. Um novo dia levantou pra caminhar. Aumente o som que é na pressão, vou viajar. Natal, Recife, João Pessoa e Salvador. São Paulo, Nova York, Londres, Tóquio. A força vem da soma dessa união. Sistema de som não tem fronteiro, coração. E vou seguindo meu caminho, a minha missão. Onde propaga paz, amor e união. Sinta levemente essa frequência. Vem chegando na latência, acendendo a consciência. Onde nasceu o amor. Sistema de som que é pra ecoar reggae music pra se libertar. Bum! Sistema de som. Vem treme terra, racha o chão chegou, bombou. Que nem estrondo do trovão que pipocou. Traseiro do Mavi cai, tumba, que o Acaia. Hoje já me mandou esse som pra celebrar. E o pensamento vem do norte, vem do sul. Mentalizando a natureza, o céu azul. Levando a armazela da Babilão. Oi, quando tem vibration do coração. Deixa esse reggae entrar em sua mente e plantar uma semente no seu subconsciente, que é pra nascer uma flor. Sistema de som que é pra ecoar. Reggae music pra se libertar. Sistema de som que é pra ecoar. Reggae music pra se libertar. Você está no sul da ilha, no Campeche, corra para a janela, corra para a rua, vá ver a lua, está gigante, enorme, iluminando tudo, apague as luzes e deixe ela entrar na sua casa. Música de preto. Clarear. Orquestra Afrosinfônica, Baiana System, Antônio Carlos e Jocafe Original. O que é que é? É água. Carrapeta lá do B. Otto, pera aí, seu moço. Chico César, Laila, Garim, a pimenta mais ardida. Luana Flores, Coco de Oiá e Doralice, vai trovejar. Cordel do Fogo Encantado, Pedrinha. Essa música eu dediquei a meu neto Benjamin, maior atirador de pedras depois de Davi. Dobradinha de Nego Edmundo, meu amigo. Sistema de som e música de preto. E no fundo estamos ouvindo isso aí. Essa maravilha. Deixa eu mostrar a tiri. Encerrar com o pedido da 2420. Preste atenção. Quer fazer um pedido musical? O telefone da rádio é 4832372022. 2022. Não quer agradecer, Rebelde, desde 2006. Prêmio APCA 2007, Rádio Cicleta 2022. Todos os programas no archive.org, archive.org. Água. Água. Um upa pra Cláudia. Meu filho Bernardo. Fátima. Santinho. Kátia, Curitiba. Zé Klein, Gut. Todo mundo na Cova Funda. Quer assistir o programa mais ouvido na Cova Funda. Yeah.

Paz, saúde, trabalho, sorte. Saudações rubro-negras. Desconectando Rádio Bronca em Barcelona. Desconectando a internet, continuando na Rádio Capeste até mais um pouco. Uma pistinha agora. Fora Bolsonaro, genocida. Queremos saber quem mandou matar Marielle.